Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje é o nosso programa de número 1065 e o dia de hoje é 14 de julho de 2024, dia da queda da Bastilha na França. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes, queridos amigos, queridos internautas e vivencianos. Bom dia a todos, paz e alegria em todos os corações. Nós vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadores e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, livros de autoajuda, DVDs, na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtros, solução em saúde para sua água e também Ponto Sul Automóveis, onde você tem qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas da Associação Maternal Espírita, AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Grupo Espírita Francisco de Assis, Jefa, ao Centro Espírita Luz e Vida e à Fraternidade Paulo de Tarso. Lembramos também que quem nos apoia é o Grupo Musical Castelã e também as Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Agradecemos então por vocês estarem aqui conosco. Se puderem, dar um ok aí para poder divulgar mais o nosso programa. Muito obrigado. A Cris e o Rodrigo estão ali. Bom dia, pessoal. Mais um programa aqui junto, aprendendo bastante. Vamos agradecer a transmissão da Web Rádio Sementes de Amor, que está ligadinho com a gente. Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo. Web TV Espaço Espírita. A nossa rádio, Vivência Espírita. Web Rádio Semente de Amor. Rádio Espaço Espírita de Barra Velha. E São Francisco de Tobias Barreto. Rodrigo? Aí o meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes vivencianos que estão aqui assistindo a gente também, e tem a enquete que já está ligada aí para quem está conosco pelo YouTube. A enquete é: a Revolução Francesa foi importante para o progresso da humanidade? Então deixa aí a sua opinião, né? A gente vai falar isso hoje sobre liberdade, igualdade, fraternidade, né? Então que foram os princípios, né? A gente deixa aí o seu comentário, a gente vai lendo aí durante o programa. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Mais um domingo abençoado, onde estamos aqui reunidos em nome de Jesus para um aprendizado maravilhoso de hoje. Hoje nós vamos ter o sorteio de dois ingressos para o bingo da farmácia comunitária, que vai ser domingo que vem, a partir das 14 horas, lá na PVE. Estão todos convidados. E também o sorteio do livro, que o Rodrigo está preparando para nós. Ah, tá. Sim, tudo bem. Queridos vivencianos, vamos ler uma mensagem de Minutos de Reflexão de Jorge Reis. É o item 42. Por mais simples e ignorante que seja um espírito, sempre será instrumento de Deus na construção e manutenção de sua obra. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para um domingo de aprendizados. Hoje nós estamos com nosso querido amigo e irmão de São Paulo, Afonso Moreira Júnior, que vem nos falar sobre a revolução pela liberdade, igualdade e fraternidade. Que possamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós. Agradecidos, Pai, mais uma vez vos pedimos licença para iniciar o programa Vivência Espírita de hoje, agradecendo a Ti, Pai, pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos neste domingo abençoado de aprendermos um pouco mais sobre tudo aquilo que o Mestre Jesus preparou para nós e tenhamos sempre, Senhor, condições de colocá-los em prática em nosso cotidiano. Agradecidos, nós pedimos, Pai. Pai, que em Tua infinita bondade possa nos trazer sempre a oportunidade do aprendizado, a fim de que procuremos nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Senhor, que sejamos Seus servidores fiéis, fazendo com que essa doutrina abençoada encontre a guarida em todos os lares desse universo imenso de nosso Deus. Que possamos assim tornarmos-nos medianeiros e os trabalhadores da última hora, para o qual estamos nos preparando há séculos. Agradecidos, Pai, mais uma vez, nós pedimos licença para iniciar o programa Vivência Espírita rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a Revolução Francesa, que procurou trazer a liberdade, a igualdade e a fraternidade para o mundo atual. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo Afonso Moreira Júnior, que é orador, escritor espírita, cofundador do Grupo Espírita na Política, apresentador do programa Conviver, da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Bom dia, Afonso Moreira Júnior. Nossas saudações fraternas a todos os companheiros que estão nos acompanhando no Vivência Espírita. Eu peço licença nesse instante para cumprimentar em especial nosso companheiro Rui Barbosa, Rui Luiz Barbosa, que recebeu nesta última sexta-feira o título de cidadão de São José dos Campos. É um título merecido por todo o seu trabalho aqui em favor da comunidade de São José dos Campos, desta cidade tão progressista, na qual o Espiritismo desempenha um grande papel. Nós temos legisladores espíritas, temos espíritas por toda parte, fazendo o melhor que podem. E eu quero abraçar, ainda que pela internet, nosso companheiro Rui Luiz Barbosa, nosso querido druida de São José dos Campos. Quero cumprimentar também o Jorge Reis, meu querido amigo, velho amigo, de muitas lutas, o Rodrigo Costa, que está aí, o Carlinhos, a Cris, que está também aí na parte técnica, e levar a todos o abraço paulistano dos 16 graus que nós estamos passando aqui em São Paulo. Afonso, obrigado pelas palavras, e foi um evento muito bonito, que eu tenho que agradecer aqui especialmente a nosso querido amigo Ed Moreno, que esteve abrilhantando a nossa festividade de sexta-feira. E ele deu um show aqui em São José dos Campos. Muito obrigado, Ed Moreno. Se você puder entrar em contato conosco, eu quero agradecer, não seria pessoalmente, mas agradecer profundamente a sua colaboração no evento de sexta-feira. Vamos lá então, Afonso. O que que você... Hoje é dia 14 de julho, dia da queda da Bastilha na França, que praticamente veio dar origem a outras revoluções, como a americana, como aqui no Brasil. Quer dizer, foi uma revolução que revolucionou o mundo daquela época e até hoje, né? É importante, meu caro Rui, lançar um pouco de luz sobre a Revolução Francesa, porque nós temos uma visão muito romântica do que aconteceu na França. Então, nós temos que olhar para os acontecimentos históricos com uma visão bastante fria e repensar certas colocações que são indevidas e colocadas aí de forma inadequada a propósito do que foi a Revolução Francesa. Agora, tudo começou com o Iluminismo. Nós precisamos falar e voltar um pouquinho para trás, antes da Revolução Francesa, para entender o que foi a Revolução Francesa. O Iluminismo aconteceu entre 1685 e 1815. Foi o chamado Século das Luzes. É muito importante entender que o Iluminismo trouxe espíritos que reencarnaram na França para acender as luzes do conhecimento e da razão. O Iluminismo juntou muita gente boa, poetas, escritores, cientistas, pensadores, que caracterizaram esse período como o Século das Luzes. O Iluminismo ele ia frontalmente contra a Igreja Dogmática. Não aceitava o domínio da Igreja Dogmática, a Igreja que apresenta conceitos sem explicação que são impostos pela fé cega. O Iluminismo queria uma mudança do sistema econômico, queria um sistema econômico de compra e venda, de troca, que possibilitasse o crescimento, o progresso da nação. E, acima de tudo, o Iluminismo era contra os privilégios da nobreza, que a nobreza tinha tudo e não fazia nada. O Iluminismo queria a valorização da razão contra a fé cega que era pregada naquele instante. Então, vamos entendendo o que foi o Iluminismo. O Iluminismo queria uma sociedade mais justa, sem tirania. Não aceitava o absolutismo. O Iluminismo queria acabar com o domínio da Igreja Católica sobre a França, porque a Igreja Católica estava acima do rei. O Iluminismo queria acabar com a monarquia absolutista, porque não acreditava que o rei fosse representante de Deus e que tinha autoridade para condenar à morte quem quer que fosse, sem contestação. O Iluminismo queria defender a ciência e a razão para dar caminho ao progresso. Então, a gente pergunta, mas quem estava lá no Iluminismo? Quem conhece um pouquinho de história vai saber que estes nomes foram de grande peso. John Locke, Voltaire, Diderot, David Hume, Immanuel Kant, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Thomas Hobbes, estavam todos ali no Iluminismo. E outros que nós não estamos citando aqui. Bom, então isso foi o Iluminismo. O Iluminismo veio para balançar, veio para sacudir a França daquela influência feudal, daquela governança ociosa. Mas vamos agora lançar os nossos olhos para o dia 4 de julho de 1776. Tudo isso para entender a Revolução Francesa. No dia 4 de julho de 1776, é declarada a independência dos Estados Unidos da América do Norte. Deixa de existir a Nova Inglaterra, que eram os ingleses que haviam ido para a América do Norte, que naquele tempo não se chamava América do Norte, era a Nova Inglaterra, para formar uma grande nação. Claro que a Inglaterra não aceitava a independência, só aceitou a independência em 1783. Importante, influenciados pelo Iluminismo, o modelo republicano é implantado, federalista, é implantado nos Estados Unidos. É criado os Estados Unidos da América do Norte, inspirado pelo iluminismo. Franceses e espanhóis apoiam, não somente de palavra, mas também com grana, com exército, com suprimentos, a Revolução Francesa. Vejam que interessante. Apoiavam a Revolução, a luta pela independência dos ingleses que se instalavam na América do Norte e que decretavam a independência da Inglaterra. É interessante fazer uma pontuação para dizer a nobreza francesa, apoiando a independência dos Estados Unidos, dava um tiro no pé. Por quê? Porque os caras, os franceses, que iam para os Estados Unidos, franceses militares, todo o apoio que a França deu aos Estados Unidos, que ela tinha interesse contra a Inglaterra, queria enfraquecer a Inglaterra, e apoiar os Estados Unidos era uma forma de combater a Inglaterra, o domínio econômico da Inglaterra. Os franceses estão apoiando um movimento que era anticlerical, e que era anti-absolutista e que pregava a liberdade, a fraternidade e a igualdade, embora sem citar essa expressão. Agora, chegamos na França. Nós chegamos na França, nesse instante, num momento muito importante, em que Luís XV, o Rei Sol, que viveu entre 1715 e 1774, ele era o principal apoiador da guerra contra a Inglaterra, contra Portugal, contra a Rússia, contra o Reino da Alemanha. A Alemanha não existia ainda como é concebida hoje. E é importante entender que o rei Luís XV foi um grande esbanjador. Para vocês terem uma ideia, ele se vestia como se estivesse numa peça de teatro e se apresentava de salto alto, paramentado, maquiado, usando roupas extravagantes, e ele dizia que fazia isso porque o povo gostava de vê-lo feliz. Para vocês terem uma ideia do exibicionismo de Luís XV, quando ele fazia as suas refeições, ele o fazia numa mesa colocada numa espécie de um pau, e todas as pessoas, antes de iniciar a corte, antes de iniciar a sua refeição, o jantar, o café da manhã, o almoço, ficava esperando, apreciando a figura de Luís XV, o Rei Sol, fazendo a sua refeição. Era como se fosse um espetáculo de teatro no qual Luís XV se apresentava dessa forma. Ele era adorado até um certo tempo, depois isso aí acabou. Agora, Luís XV profetizou, isso é importante, é um dado histórico. Tudo que nós estamos colocando é história registrada. Luís XV profetizou a derrocada que a França, que a monarquia teria na França. Ele disse assim pouco antes de morrer: depois de mim virá o caos. Ele profetizou o que iria acontecer com o filho dele, Luís XVI, Luís XVI, que ficaria no seu lugar depois da sua morte. Bom, chegamos então a Luís XVI, aquele que seria decapitado, que perderia a cabeça, literalmente, vítima da Revolução Francesa. Como era a situação na França na época de Luís XVI? Então, nós chegamos a Luís XVI. Bom, vamos lá. Você está sentado? Aperta o cinto porque é chocante. A França era governada por Luís XVI, que obedecia, atendia aos Estados Gerais. Para a gente entender o que era Estados Gerais, o primeiro Estado Geral, vamos imaginar uma pirâmide. No topo da pirâmide, no ápice da pirâmide, está o clero, estão os religiosos, estava a Igreja Católica Apostólica Romana. O clero, ou seja, os representantes, os religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana, estavam no topo da pirâmide social. Eles eram cerca de 120 mil pessoas. Então, no topo da pirâmide, o primeiro estado, que era o clero. Logo abaixo, no segundo estágio do Estado Geral, estava a nobreza francesa, os sanguessugas, que também não faziam nada. Porque a principal atribuição do nobre era não fazer nada, absolutamente nada. Viviam no ócio, viviam na brincadeira, no deleite. Eles representavam 320 mil pessoas. Bom, na base da pirâmide, nós tínhamos que era o terceiro estado, é o terceiro estado geral, estavam os plebeus. Quem eram os plebeus? É fácil falar. Plebeus eram os que não faziam parte da igreja e os que não eram nobres. Eram os camponeses, os burgueses, etc. e tal. Portanto, você vê aí que a afirmação, acima de tudo isso, estava o rei. Mas vocês veem que todas as decisões eram tomadas. Agora, preste bem atenção que essa informação é determinante. Todas as decisões tomadas por Luís XVI eram submetidas aos representantes dos estados gerais. Nós falamos, o clero, a nobreza e o resto, o povão, né? Só que cada um destes estados gerais tinha direito a um voto. Então, o clero tinha direito a um voto, a nobreza tinha direito a dois votos. Os plebeus, que eram 24 milhões de pessoas, na base da pirâmide, os plebeus, 24 milhões de pessoas, ou seja, quase a totalidade da população francesa, representavam um voto. Então, o que acontecia? Quando Luís XVI queria tomar alguma decisão e a submetia aos estados gerais, o clero se juntava com a nobreza, dois votos. E os plebeus, mesmo que votassem contra, eles eram 24 milhões, o voto deles tinha apenas uma unidade de poder. Então, os 24 milhões de franceses obedeciam ao clero e à nobreza. E mais importante ainda, quem sustentava a França? O clero não pagava impostos. O clero era riquíssimo, não pagava impostos. Os nobres não pagavam impostos. Quem pagava impostos pesadíssimos eram os plebeus, era o povão. E o povão daquela época, agora vem um quadro da França na época de Luís XVI. A miséria, a fome, a doença, a ignorância, tudo isso o povo sofria para sustentar a igreja e para sustentar a nobreza francesa. O povo estava passando fome e ainda para agravar a situação política de Luís XVI, o que aconteceu? O clima não ajudava muito. Passou-se por um período de seca, um período de mudança climática, coisa que já não é de hoje, já acontecia naquela época, por força da natureza. Então, houve uma crise que abateu-se sobre a agricultura, sobre a agropecuária. Então, a situação na França era terrível. Bom, Luís XVI precisava fazer alguma coisa. Os espíritos benfeitores, no livro A Caminho da Luz, que é uma das nossas referências, de autoria do espírito Emmanuel, por intermédio da Santa Psicografia de Francisco Cândido Xavier, os espíritos de luz, tendo à frente o espírito Emmanuel, diz que Luís XVI era uma criatura de bom caráter, mas ele não tinha a têmpera, ele não tinha a disciplina, ele não tinha força de persuasão, ele não tinha carisma. De repente, ele queria acabar com aquele privilégio do clero e da nobreza, porque ele estava na cara a situação. Estava na cara, o povo era sugado, o povo estava na miséria e o bicho estava pegando muito feio. E Luís XVI pretendeu, num determinado momento, acabar com a isenção do imposto de renda que beneficiava a igreja e beneficiava a nobreza. Mas, claro, os três estados gerais se reuniram, a nobreza votou contra, o clero votou contra e o povo votou a favor. Quem ganhou a decisão? Quem ganhou a decisão, claro, foi não cobrar impostos, continuar o privilégio. E Luís XVI reuniu os estados gerais pedindo uma solução. Agora vem o pior, viu, gente? Há um ditado que diz assim: tudo pode melhorar. Agora, tudo pode também piorar. Depende das nossas escolhas, das nossas decisões. O que aconteceu ali? Luís XVI, que era o imperador da França, reuniu os três estados gerais e pediu uma solução para resolver aquele problema. O clero e a igreja, sanguessugas do povo francês, decidiu que tinha a solução em suas mãos. Sabe qual era a solução apresentada pela igreja e pela monarquia? Não é novidade, não. Aumentar os impostos pagos pelo povo. Essa foi a decisão imposta a Luís XVI. Claro que o rei ficou abestalhado, mas ele precisava seguir, porque esse era o esquema pelo qual a França era governada naquele tempo. Bom, essa situação de descalabro levou à Revolução Francesa. Então fica aqui um reparo importante. O que causou a Revolução Francesa não foi: ah, vamos lutar pela democracia, queremos igualdade, queremos fraternidade, queremos levantar a bandeira da fraternidade, queremos que a França seja um exemplo de dignidade. Foi nada disso, não. O que levou à Revolução Francesa foi a miséria, a fome e a doença. O povo queria comer, se alimentar, o povo queria frequentar escola, o povo queria viver, o povo queria se libertar dos sanguessugas, dos vampiros que lhe arrancavam tudo e não lhe davam nada. Então, agora chegamos ao dia de hoje, 14 de julho. 14 de julho de 1789 é a data considerada o início da Revolução Francesa. Então, é a data considerada como o primeiro passo da Revolução Francesa. Vamos quebrar aqui outro romantismo. Afonso, só para dar uma quebradinha aqui no para você entrar nessa outra parte, né? Só para fazer uma pergunta. A gente sabe, por exemplo, que liberdade, igualdade, fraternidade é um lema da maçonaria, né? Muito antes de aparecer esse tema para a Revolução Francesa. Qual é o link que existe entre esses ideais da maçonaria e a Revolução Francesa? A maioria deles era maçom? Não, a maioria não era maçom, mas os maçons estavam infiltrados. Eles tinham interesse. Veja que interessante. Não vamos atribuir à maçonaria a Revolução Francesa, de forma alguma. Nós acabamos de falar do iluminismo, que era um movimento no qual a maçonaria também se envolveu. Porque quem eram os maçons? Quem são os maçons? A burguesia. E onde estava a burguesia na pirâmide? Estava junto com o povão. Então, a burguesia, esse é um detalhe que muitas pessoas querem esquecer. Agradeço a sua intervenção, meu caro Jorge Reis. É importante essa colocação. Como eu disse, o lema liberdade, igualdade e fraternidade não foi inventado pela Revolução Francesa. Ele foi adotado depois para vestir a Revolução Francesa, dar a ela uma dignidade e um corpo doutrinário. Então, a burguesia, que fazia parte também da maçonaria, porque entre os maçons, minha gente, não tinha povão. Quem eram os maçons? Eram as criaturas eram os comerciantes, eram pessoas de influência, que tinham dinheiro, que tinham capital, e que se reuniam com interesses particulares, com interesses religiosos, sempre se afirmando que a maçonaria não é uma religião, mas é um corpo filosófico. Então, voltando aí ao 14 de julho de 1789, o que o povo queria, o que a burguesia queria, o que inclusive os maçons queriam? Queriam um Estado que se aproximasse daquilo que estava implantado na América do Norte, um Estado onde o livre comércio fosse estabelecido. Porque o trigo plantado na França, porque o trigo vem o pão e outros produtos trazidos pelo trigo, o trigo é abençoado, pagavam impostos pesadíssimos para o clero religioso e para os nobres. Então, o que o povão queria? O que a burguesia queria? Queria um Estado de economia mais justa, mais equitativa, e queriam se livrar dos sanguessugas, porque não aguentavam mais sustentar aquele Estado ineficiente, aquela máquina administrativa que só beneficiava uma casta que estava acima da pirâmide. Bom, o bicho vai pegando. Precisamos falar agora uma questão importante. A queda da Bastilha, romanticamente apresentada, como assim, os franceses foram para derrubar a Bastilha para libertar... Afonso, só mais um desculpa. Como você entende, porque o programa é... Como o programa é online aqui, né? Você está remotamente, é difícil. Quando a gente está cara a cara, a gente fica dando um sinal que quer falar, faz alguma coisa, fica mais fácil. Né? Mas só para explicar para os nossos vivencianos, o que é Bastilha? O que é Bastilha? Só para a gente localizar melhor isso aí. É o que eu ia falar. A queda da Bastilha dá a impressão que era alguma coisa grande, parecendo bacia, parecendo alguma coisa que caiu de alguma maneira. É o que eu ia falar. Isso, vamos lá. Legal, pode falar. Não, eu gostaria também, viu, Afonso, que você falasse que foi degolado na Bastilha o rei XVI, Luís XVI. XVI não foi degolado na Bastilha. Não é isso, não. Vamos lá. Então explica melhor. A Bastilha era uma prisão. Na Bastilha, naquela época, uma prisão enorme, onde ficavam os presos políticos que eram contrários ao regime, ditatorial imposto pelos dois estados que, na verdade, governavam a França. A Bastilha era uma prisão. Só que, naquele momento, na Bastilha, só tinham 7 presos, só 7 criaturas aprisionadas na Bastilha. Então, essa visão romântica de que o povo foi a Bastilha, que era a prisão, um edifício enorme para libertar os presos políticos, não tem nada a ver com nada. Na realidade, o povo, conduzido pela burguesia que liderava aquela insurreição, que no momento foi uma revolta, eles derrubaram a Bastilha, penetraram na prisão por um motivo, porque a Bastilha estava servindo de paiol. O que era a Bastilha? O depósito onde o exército francês guardava a pólvora. E aqueles que queriam derrubar a monarquia precisavam de munição. Então, invadiram o presídio, a Bastilha, que já não servia mais de presídio. Tinha 7 almas penadas lá, prisioneiras, só 7 criaturas, para roubar, para tomar posse da pólvora. Agora, quando o povão chegou ali com tochas, atirando, querendo entrar na Bastilha, o governador da Bastilha, o síndico da Bastilha, o zelador da Bastilha, apareceu pacificamente com aqueles que eram uma pequena guarnição militar que tomava conta da Bastilha, e disse: olha, ele disse para o povo, não precisa de violência, vocês podem entrar e pegar o que vocês quiserem, eu vou abrir as portas. Quando as portas foram abertas, a primeira atitude do povão foi matar, foi degolar o governador e liquidar, matar toda a guarnição que tinha lhe aberto as portas. Então fica assim nesse instante, por terra, aquela coisa romântica, houve uma guerra nas portas da Bastilha, houve guerra coisa nenhuma. O povão entrou na Bastilha, tomou a pólvora que precisava e foram contra Luís XVI, que tentou fugir com a família dele, mas não conseguiu. Figuras notáveis tentaram fugir, foram para longe, mas muitos não conseguiram. Luís XVI foi preso, foi aprisionado e teve que se submeter àqueles que agora estavam de posse do Estado francês. Bom, um mês... Pois não, Jorge, pode falar. Não, não quero falar nada agora, não. Você levantou a mão... Não, eu coloquei a mão aqui no queixo só. Pois é. Então, a queda da Bastilha, que era um presídio, na verdade, não foi aquela coisa romântica que a gente aprende na escola. Porque, olha, tem um livro que a gente precisa consultar o que existe de literatura. Tem um livro que chama-se A Revolução Francesa. É um clássico da literatura, de autoria de Georges Lefebvre, o maior historiador moderno da Revolução Francesa. Então, neste livro, com bastante detalhe, nós vamos encontrar toda a história da Revolução Francesa, um mês que vai revelar que um mês após a queda da Bastilha, veja só, foi proclamada pelas comunas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Adotando como bandeira da Revolução Francesa igualdade, liberdade e fraternidade. Bom, a questão é a seguinte: a Europa pôs a mão na cabeça e disse: meu Deus do céu, Revolução Francesa, estão trazendo a República dos Estados Unidos para a Europa. A cabeça de todos nós vai rolar, porque o povão vai entender a sua força e vai derrubar a Igreja e vai derrubar a monarquia. Então, houve um medo, um pânico nas cortes, nas monarquias europeias. E como o pessoal não estava afim de perder os seus privilégios, e quem está afim de perder aquilo que conquistou? Uniram-se contra a França, declararam guerra. Principalmente, a primeira atitude contra a França, contra a República Francesa, foi por parte da Inglaterra, tendo o ministro Pitt à sua frente. Bom, aí o que, que acontece? A primeira coligação europeia contra a França estava formada. Então, vejam a situação aflitiva da França. Os franceses, o Luís XVI até então estava ali, conservado como uma espécie de parlamentarismo. Ele não tinha poder nenhum, mas ainda estava ali como um boneco, um marionete nas mãos dos franceses. Mas aí o que aconteceu? A primeira coligação europeia contra a França vai causar ainda mais danos à França, porque a França enfrentava problemas econômicos terríveis, enfrentava um Estado completamente desorganizado. Ela enfrentava problemas cruéis. Ela alimentava no próprio seio aqueles que queriam derrubar a República Francesa. Então, no dia 21 de janeiro de 1793, a Convenção Nacional, apesar das garantias, decretou. Agora nós chegamos aí aonde o Rui queria chegar. Ele estava com pressa de decapitar o Luís XVI. O Luís XVI foi decapitado no dia 21 de janeiro de 1793. Vejam essa colocação, é importante isso. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Foi declarada a Declaração Universal, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito de liberdade de pensamento, de locomoção, etc. e tal, liberdade, fraternidade, igualdade. E, no mesmo instante, começa um derramamento de sangue, porque a Revolução Francesa condenava à morte todos aqueles que, porventura, faziam algum questionamento. E, apesar das garantias que foram dadas a Luís XVI e a sua família de que nada aconteceria com ele, a Revolução Francesa joga no lixo a Declaração Universal dos Direitos Humanos e manda decapitar Luís XVI e todos aqueles que estavam ali com dúvidas a propósito da Revolução. Então, há uma verdadeira matança, um banho de sangue. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que é a história da civilização, publicado pela Federação Espírita Brasileira, ele diz assim: os espíritos que estavam aqui na Terra, os anjos da guarda, espíritos familiares, espíritos afins, apelam para Jesus. Apelam para Jesus. Ou seja, procuram socorro com o nosso Senhor Jesus Cristo em busca de ajuda, porque a situação estava um descalabro. A França estava vivendo o terror, a época do terror. Numerosas caravanas de espíritos, segundo o Espírito Emmanuel, espíritos desencarnados, na Revolução Francesa, condenados à morte, são levados, entre outros espíritos, por Joana d'Arc, a padroeira, aquela que seria a padroeira da França, são levados para reencarnar na América. Bom, é instalado o Tribunal Revolucionário, a tirania de Robespierre, que queria plenos... Veja a contradição da Revolução Francesa. Robespierre, que está à frente do governo da França, do governo totalitário, ele queria plenos poderes, ele queria ser o ditador para garantir a liberdade, a fraternidade e a igualdade. Vocês percebem as contradições que existem na Revolução Francesa? A Revolução pregava uma coisa, mas eles faziam outro. Mais de 20 pessoas, olha que interessante, não, trágico, sinistro, mais de 20 pessoas eram conduzidas para serem degoladas na guilhotina. Mas o banho de sangue incomodou a população. Já não se trabalhava direito, já não se tinham garantias, o governo estava em efervescência, ninguém se entendia, todos eram perseguidores e todos eram perseguidos ao mesmo tempo. Resumo da ópera, que o tempo é curto. Robespierre e seus partidários, seus asseclas, seus cúmplices, por intermédio de uma lei inexorável, que é a lei da ação e reação, são condenados à guilhotina. Bom, espíritos de luz, diz o Espírito Emmanuel, iluminam os homens públicos. Em 1795, na França, o poder... Isso, à parte o reinado de terror, que ficou para trás, mas ainda a França vivia a guerra contra os países europeus, o poder legislativo é entregue ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciães. E o poder executivo era entregue a 5 representantes do povo. Bom, então a situação era essa. Cabe uma pontuação, se alguém quiser fazer alguma colocação, antes de prosseguir e terminar a minha breve consideração. Afonso, pois não. Só dá uma paradinha, que são 9 horas. E segura aí o seu raciocínio, por favor. Só para mim falar para o pessoal que está ligadinho aqui conosco, né? Quem está ligado, Zazu Moura, lá do Rio Grande do Norte, Natal, desejando feliz domingo. A nossa irmã Antônia Varotto também, aqui ligada, dando, parabenizando o Rui pelo título de cidadão juseense. A Sueli Castelo também, dando um feliz domingo. A Catarina Souza, nosso irmão Ari Rangel, lá de Taubaté também, aqui, dando um bom dia para todos nós. A Miriam Yui, Inocêncio Barbosa, bom dia também. O seu Rodolfo Alexandrino, parabenizando Rui pelo título de cidadão juseense. O Rodolfo, que ele está com a saúde assim um pouco abalada, mas fez questão de ir lá na sua festa para cantar a música Creio em Ti, que nós encerramos o evento com a música Creio em Ti, né? E foi maravilhoso, né? Exatamente. O doutor Benedito Figueiredo também está ligadinho aqui com a gente, né? Desejando muita paz. A Cíntia Moreira da Silva, dando um bom dia. Os Azul, aqui também dizendo que hoje completa 50 anos que o pai dele desencarnou, vibrações para ele. A Joélia Vasconcelos, o Daniel Melo, dando um bom dia. A Érica Leandro, a Fernanda Cassal, a nossa irmã Fernanda, da casa da Marcela também, desejando, mandando um abraço e um ótimo domingo para todos. Também a Fernanda, na hora do evento, recebeu uma mensagem do Dodô, né, Rui? Muito legal. Muito obrigado para a Fernanda, porque emocionou tanto eu como a minha esposa. Nós ficamos meio abalados com a. Com a mensagem bíblica, né? O Piero está dando um recadinho aqui para a gente, dando um bom dia, liberdade, igualdade, fraternidade. A Joélia Vasconcelos, meu domingo começa depois do programa Vivência Espírita. Abraços fraternos em todos os vivencianos. O Edson Andrade, bom dia a todos. A Gisele Lacerda, lá de Itaberá, dando um bom dia. O Rui derrubou um copo de café aqui na mesa agora, né? Mas vamos continuando assim mesmo. Eli da Silva, bom dia a todos aqui. Ela lá de Juiz de Fora, né? Um bom programa, né? O Cláudio Oliveira, a Cláudia Oliveira também, a Letícia Pereira de Andrade, um bom dia a todos, a Sônia Santos, o João Paulo Gonçalves de Paulista, Pernambuco, aqui conosco também, como sempre, a Neide, nossa irmã Neide também, Neide Cristina, o Bessa, bom dia. Revoluções podem se iniciar com livros, mas só se concretizam com atitudes. Muito legal, Bessa. A Arlene Carvalho de Oliveira, bom dia, irmãos. O Valdeci Braulio tem uma pergunta, Carlinhos já separa a pergunta do Valdeci aí, né? O Silvio também aqui colocando mensagem aqui para nós. A Vera Lúcia Batalha também. O Eduardo Solano dando um bom dia. A Letícia Pereira de Andrade. A reforma íntima que buscamos trará uma revolução de dentro para fora, onde o amor e a caridade farão as mudanças mais importantes para a humanidade. Muito bacana, Letícia. Rejane Moura, também passando a mensagem aqui para nós. O Enio de Azevedo Maia, bom dia, amigos, também. Ele de Juiz de Fora também. O Piero, mais uma vez, o iluminismo trouxe a luz para a Revolução Francesa e abriu portas para o surgimento do Espiritismo. A Regiane Motta, isso é uma pergunta também. Depois você pergunta, depois você faz essa. Ele não colocou pergunta, não, é uma afirmação, mas a gente pergunta pro Afonso também. Regiane Motta, Deus abençoe o Afonso Monteiro, gratidão. A Nadir Paulino, nossa irmã Nadir, dando um bom dia. Marta Gonçalves também, que esteve lá na mesa com o Rui. Eu acho que é ela, será que é ela? Não, Marta Mara. Ah, não, então a Marta Gonçalves é outra. A Marta Mara, que é a presidente do Paulo de Tarso. Belx Menezes, lá de Caruaru, Pernambuco, também, que maravilhoso, o Afonso, por aqui trazer luz através da história. Um grande abraço fraterno, diretamente de Caruaru. A Mariângela, a mãe do Rodrigo, tá desejando tudo de bom aqui. Mariângela, o Ed Moreno deixou seu pendrive das músicas dele comigo, está aqui, já vou entregar para o Rodrigo hoje, tá bom? A Adeli, né? Parabéns, parabenizando o Rui. O Tiago Borges também, desejando um bom dia a todos, parabenizando o Rui. O Ed Moreno, bom dia, nobres vivencianos, Rui, Carlinhos, Jorge, Tião, Rodrigo e todos os presentes. Não sei se ele estava no começo, mas o Rui fez um agradecimento especial aqui pela sua vinda, viu, Ed? Quer falar alguma coisa, Rui? Não, só tenho que dizer para o Ed que ele foi aquela pessoa maravilhosa que serviu para brilhantar mais o nosso evento. Isso, o Marcos Sugai. Jorge. Tem participação também no WhatsApp, tá? Isso. Então, quer que Daniel... eu termine aqui para você falar? Deixa eu terminar. Pode aqui. Pode terminar aí. Aqui o Marcos Sugai também, parabenizando o Rui pelo título de cidadão. A Vera Parodi também, Rui, parabenizando. A Ruth das Graças Marques, bom dia, estimados vivencianos. O Ed Moreno, mais uma vez, entrou, né? A Ruth das Graças, dizendo, falando sobre o tema de hoje. Nosso irmão Nil, bom dia, amigos do Vivência. A Vera Barbosa, parabéns ao amigo Rui. O Ari Rangel faz uma pergunta também, Carlinhos, que está aí, você já separa a pergunta do Ari. E o doutor Nordson, abraço a todos. Ele é de Capão Bonito, São Paulo. E aqui teve participação no WhatsApp pelo Daniel Melo, mandou aqui um caro Rui Barbosa. Gostaria de parabenizá-lo pelo título de cidadão joseense. Fiquei muito emocionado com as merecidas homenagens, pois vemos seu trabalho e nos esperamos nele. Parabéns e obrigado a todos por tudo. E quem quiser assistir, né, a solenidade, está aí no nosso canal, então entra aqui, coloque aí título de cidadão joseense, vocês vão poder assistir a reprise aí de sexta-feira, como que foi, né? TV Câmara, né? A TV Câmara que transmitiu. Eu só gostaria que você falasse, Rodrigo, aquela coisa bonita que você fez, aquele trabalho, aquele terno bonito, inglês, né? Eu não tenho aquele terno. Na capa do YouTube está o Jorge, o Rui de terno, né? Aí eu não tinha uma foto dele de terno, eu pus lá e pedi para a inteligência artificial botar um terno nele. Um terno bonito, terno. Até parece de verdade, né? Hein? Até parece de verdade, né? Terno de 12 mil reais. É, então. Mas foi inteligência artificial que criou. Eu vou morrer nessa encarnação e nunca, Rodrigo, vou comprar um terno daquele. Eu também não. Rodrigo, fala. Rodrigo, peraí, isso é fake news. Isso é fake news, exatamente. E a inteligência artificial. Mas agora eu quero que você faça um para mim também, Rodrigo. Tem um para você também? Quero também, não, porque eu nunca vou ter um terno daquele na minha vida. Mesmo se eu ganhar na Mega Sena sozinho, eu nunca vou comprar. Não, eu olhei aquele terno e falei, nossa, que terno. Que eu terno não tenho bonito, esse terno. Né? Eu tenho pedido, Rodrigo, manda esse terno aí que eu tô precisando vestir ele. Ele fez isso aí lá na Inglaterra. Foi de lá. Pelo Photoshop, né? Mas. Porque o Rodrigo tava viajando. Você chegou quando? Cheguei ontem de manhã. Então, durante a solenidade, estava no avião. E quase perco o avião ainda, porque deu overbooking lá, que venderam mais do que tinha espaço. Você acha que só no Brasil acontece essas coisas? Estava em Londres. Overbooking, o que é mesmo? Overbooking é quando a pessoa vende. Tem a ver com livro? Não, quando a companhia aérea vende mais, mais espaço do que tem. Mais espaço do que tem. Né? Você tem, sei lá, 150 cadeiras, vende 160. Então não era mais fácil você falar, vender passagem demais, estava difícil a coisa, né? Venderam a mais, só que não só vendeu, né? O pessoal faz check-in, né? Então, fizeram mais check-in. E é normal isso, é normal. Aqui no Brasil acontece também. E o Luiz Carlos, lá de Aracaju, manda bom dia, vivencianos. Que o grande arquiteto do universo envolva todos nesse domingo na paz e na harmonia desse programa Fonte de Luz e Esclarecimento. Luiz Henrique, lá da Caravana da Fraternidade Aracaju. Lembrando que a gente está transmitindo aí para Aracaju também, para a rádio de lá, né? Não, de Sergipe, perdão. Aracaju não. Eu que tô ficando maluco. Que tem? Aracaju fica em Sergipe ou não? Aracaju em Pernambuco. Pernambuco, é verdade. Aracaju é Sergipe. É Sergipe. Mas não é Caruaru que você falou? Não, Aracaju. Tá certo. Não. Caruaru é Pernambuco. Então Aracaju tá é Sergipe. Então tá certo. Então a gente transmite aí para a Rádio Sergipe também. Só não é para a cidade de Aracaju, né? O Luiz Eduardo manda parabéns, Rui, pela comenda da cidade de cidadão joseense, a qual conquistou com trabalho e humildade, e agradeço a Deus por testemunhar seu empenho, que nos serve de exemplo. E aproveito para deixar um abraço a todos da rádio. Fala, Carlinhos. Aracaju é a capital do Sergipe. Então, antes de fazer a pergunta, deixa eu só falar aqui do Maurício Tomé também. Ele está na Itália, né? Ele mandou aqui. Fala, Carlinhos. Entrar na propaganda. Antes aqui, deixa eu só falar do Maurício aqui, tá? Bom dia, amigo Rui, cidadão joseense. Título mais que merecido. Sobre o tema, Kardec tratou da falha da aplicação do conceito da revelação francesa. Está em obras póstumas. Veja a falha da aplicação desses conceitos repetir e se aprofundar nos dias atuais pelas correntes ideológicas que repetem liberdade, igualdade e fraternidade como um mantra. Como Kardec indica a aplicação... Aí ele faz uma pergunta, tá? Faz duas perguntas, aí a gente volta depois dos comerciais com as duas perguntas dele. Tá? Peço vibração ao meu filho, que está na final do campeonato italiano de skate park, ó. E eu estou aqui com ele. Se classificou no segundo lugar para a final, olha. Será às 13 horas pelo horário de Brasília. Legal, oh, né? Manda parabéns lá pro filho do Maurício. É, você quer falar alguma coisa, Afonso? Não, eu queria concluir aqui. Isso. Tá? Depois a gente... Eu só queria terminar a consideração, senão fica faltando uma perna aí na questão. Vai lá. Então, para terminar essa questão da Revolução Francesa, porque a gente precisa entender as coisas, conhecer a história para evitar que os mesmos erros se repitam. O que está acontecendo no mundo de hoje, aí no Brasil, principalmente, o bicho está pegando. Então, a Revolução Francesa começou efetivamente no dia 14 de julho de 1789, como nós falamos, com a queda da Bastilha, que a gente já explicou o que aconteceu. Agora, para concluir o pensamento, 10 anos depois, no dia 31 de dezembro de 1799, um jovem oficial corajoso, apesar de estatura baixa, ele tinha 1,5 metros, é aquilo que é proibido falar hoje em dia, não é politicamente correto dizer que Napoleão era baixinho. Tem que dizer que Napoleão era de baixa estatura. Napoleão se faz o primeiro cônsul da República Francesa. Ele é aclamado, porque ele é um herói, ele vai lutar contra a monarquia europeia, que queria acabar com a República Francesa. Lembram-se que eu falei disso? E ele vai lutar, ele vai à frente do exército e ele se destaca. É como um general hábil, como corajoso, determinado. E Napoleão, pela coragem, pelo destaque, ele é entronizado como o primeiro cônsul da República Francesa na grande assembleia que se reuniu para colocá-lo no poder. Bom, aí vem um parênteses. No livro Cartas e Crônicas do Espírito Irmão X, psicografado pelo nosso querido saudoso Francisco Cândido Xavier, quando Napoleão estava no leito, dormindo, ele era, como eu disse, ele era o primeiro cônsul da República Francesa que encontrava em Napoleão um líder, porque até então a coisa estava meio à deriva. Ele estava dormindo quando os espíritos benfeitores carregam Napoleão em espírito para o mundo celestial, onde há uma grande reunião espiritual descrita pelo irmão X e que não dá tempo de a gente se referir aqui com pormenor. Mas o que acontece? Nessa reunião espiritual, essa grande reunião no mundo espiritual, descrita pelo irmão X, espírito irmão X, estavam lá, entre outras sumidades de todos os tempos, espíritos iluminados como Sócrates, Platão, Aristóteles, Orígenes, Santo Agostinho, Fénelon, Pascal, Spinoza, Joana d'Arc, Galileu e muitos outros estavam lá quando Napoleão é levado até esta reunião em meio a esses espíritos de luz. Um espírito iluminado, que é o próprio espírito da verdade, vejam a importância. Tem gente que diz assim, tudo acontece porque tem que acontecer, assim estava escrito. Não é nada disso. Napoleão estava dando os seus primeiros passos no comando da França, em espírito, em estado de desdobramento espiritual, emancipação da alma, ele é levado aos páramos celestiais, a um mundo elevado, a uma colônia espiritual de ordem elevada. E diante de uma plateia de espíritos de luz, o espírito da verdade se manifesta e, no resumo da ópera, ele explica a Napoleão a importância que está, a responsabilidade que está sobre os seus ombros de unificar a Europa. Ele tinha poderes, apoio espiritual para unificar a Europa a partir da liberdade, da fraternidade e da igualdade. Estavam ali também espíritos de encarnados que estavam também em estado de desdobramento espiritual. Olha só quem estava lá: Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, Pestalozzi, Pio VII e João Dalton. Estavam todos ali. E era explicado a Napoleão a sua missão, o seu trabalho e tal, e que ele era o indicado para dar paz e segurança à Europa. Então, vocês percebem que Napoleão recebeu o poder e foi apoiado pelos espíritos de luz para levar adiante a igualdade, a fraternidade, a liberdade, não só na França, mas na Europa, que naquela hora estava preparada para o que hoje se chama mercado comum europeu. Claro, estou falando mercado comum europeu e economia. Não era só economia, era filosofia, era religião, era tudo. Só que, o que que aconteceu? Ao final dessa reunião, vejam esse ponto emocionante. Ao final da reunião, Napoleão é abraçado por Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, e é levado em estado de sonolência de volta ao corpo físico. É o próprio Allan Kardec que vai levar Napoleão de volta ao leito onde ele dormia, envolvendo Napoleão em fluidos de paz e de serenidade. Napoleão tinha todo o apoio dos espíritos de luz. Só que Napoleão pisou na bola e, entusiasmado com a força do seu carisma, ele entra numa luta contra os povos que estavam ao redor da França, conquistando aqui e ali, derramando sangue, e ele se declara imperador da França. Então, vejam as contradições. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Napoleão, que era o líder da República Francesa, o líder, o cônsul, o primeiro líder da República Francesa, dá um golpe de Estado e se declara imperador da França. E aí a França anda para trás, nas mãos de Napoleão, que vai, numa luta fratricida, numa luta de terror, implantar o terror na Europa até a célebre Batalha de Waterloo, onde ele vai perder o poder, e aí vem o desgaste de Napoleão até a sua queda, até o seu afastamento. No Congresso de Viena, em 1815, triste a notícia agora, em 1815 vem o ressurgimento das monarquias. Luís XVIII, conde de Provença, olha aí, gente, vocês estão me ouvindo? Luís XVIII, conde de Provença, vai assumir o poder. Ele era irmão de Luís XVI, o decapitado. Mas a boa notícia é que vários princípios liberais da Revolução Francesa foram adotados por Luís XVI. A igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade religiosa, a Igreja se conforma com a nova ordem e a Igreja nunca mais será a mesma. 3 de outubro de 1804, reencarna na França o druida Allan Kardec, que seria o portador da verdadeira liberdade, igualdade e fraternidade que estavam expressas no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é nosso farol, é nosso guia, é nossa carta de orientação, onde, 1857, 18 de abril, a universalidade cósmica dos direitos da espécie humana, do gênero humano, da humanidade, são colocados de forma bastante clara, bastante transparente, só não entende quem não quiser. Portanto, a Revolução Francesa foi importante. Mas, lembrando aqui, um grande intelectual da nossa cidade de São Paulo, aqui de São Paulo, Oswald de Andrade, a Revolução Francesa foi antropofágica. Ela se devorou a si mesma. Entre mortos e feridos, não se salvaram todos, mas muitos estão encarnados no Brasil. Para terminar, eu cito um livro de Hermínio Miranda, nosso grande Hermínio Miranda, em sociedade com Luciano dos Anjos, o livro Eu Sou Camille Desmoulins, ou seja, Luciano dos Anjos, por um processo de recordação de experiências passadas, ele se recorda da sua vivência na França e a sua reencarnação no Brasil. Não é brincadeira, não. Quem dá a chancela de autenticidade é o grande pesquisador e cientista do Espiritismo, Hermínio Miranda. Afonso, explique em rápidas palavras o que significava jacobinismo naquela época que praticamente mandava na França. Pois não. Tínhamos os jacobinos e tínhamos os gerondinos. Jacobinos e gerondinos. Eram os dois partidos que governavam a França. Um destes partidos acreditava que não precisava tirar o Luís XVI de cena. Deixa o Luís XVI aí, a gente faz uma república parlamentarista à igualdade e semelhança daquela que existe na Inglaterra. Aliás, que existe na Inglaterra até hoje, onde o rei Charles, que sucedeu a rainha Elizabeth, é apenas um boneco de decoração. Ele não tem poder nenhum, ele está ali simplesmente decorando o ambiente. Quem manda é o parlamento e é o primeiro-ministro. Só que entre gerondinos e jacobinos houve uma guerra que terminou com a decisão de acabar com Luís XVI, acabar com sua família, decapitar Maria Antonieta. Eu aproveito esse instante, Rui, que você está me dando, para dizer o seguinte, aquela célebre frase, você já deve ter ouvido, atribuída a Maria Antonieta, que Maria Antonieta, segundo o folclore, segundo a lenda, não há nenhuma comprovação disso. E isso não consta em lugar nenhum, mas foi atribuído a ela, que ela teria dito assim, quando disseram para ela, majestade, o povo não tem pão, um apelo para que ela fizesse alguma coisa, como se ela tivesse poder para fazer alguma coisa, ela respondeu, o povo não tem pão? Ela come brioche. Isso é uma invenção, isso não tem. Essa mesma frase foi atribuída a outra rainha que viveu muitos anos atrás e que não tem, não tem consolidação histórica. Outra curiosidade, se tiver tempo para falar, tem mais uma curiosidade aqui, Rui. Que é brioche, porque se não tem pão, come brioche. Que é brioche? Meu Deus, no Café Girondino, aqui no centro antigo de São Paulo, o Café Girondino fechou. Até os girondinos encarnados não conseguiram sobreviver. Brioche é uma delícia da culinária francesa. É uma espécie assim de pãozinho recheado com creme. É o famoso brioche. Agora, a curiosidade que eu queria trazer é a seguinte. Vocês lembram? Quem sabe o Rodrigo consiga colocar esse quadro? A Liberdade Guiando o Povo. Aquele célebre quadro de Eugène Delacroix, que viveu entre 1789 e 1863. Quem sabe o Rodrigo consiga localizar e mostrar para nós aí A Liberdade Guiando o Povo, quadro de Delacroix. Bom, esse quadro, que é um símbolo forte da República Francesa, ele não existiu durante a Revolução Francesa. Porque todo mundo põe o quadro e fala Revolução Francesa, queda da Bastilha, nada disso. Esse quadro foi pintado em 1830, quando houve uma nova revolução, etc. e tal, e ele ficou como símbolo da liberdade, da igualdade e da fraternidade. mas não foi pintado durante a Revolução Francesa. A gente vai... depois a gente volta com as perguntas. Agora nós precisamos ir para o intervalo, senão acaba o programa e nós não fizemos nada ainda, né? Então nós vamos no intervalo, mas com a música... vamos modificar o nosso mundo com Célia Tômbolo e Magali Freitas. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos entrevistando o nosso amigo Afonso Moreira Júnior, que é orador, escritor espírita, cofundador do Grupo Espírita na Política, apresentador do programa Conviver, da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. O quadro aqui atrás, né, que o Afonso tinha citado, Rodrigo pegou, descobriu o quadro aqui. O Delacroix. É esse aí. Grande Rodrigo. Eu sabia que ele ia conseguir. Eu e o Rui não fazemos parte do quadro. O quadro é só o que está em cima, tá bom? É a liberdade guiando o povo. Vejam aquela moça bonita, com os seios desnudos. Ela está conduzindo o povo... supostamente atribuído à Revolução Francesa. Não tem nada a ver com a Revolução Francesa esse quadro. Ele foi pintado em 1830 para uma revolução, uma insurreição que houve em 1830. Mas é belíssimo. E nós temos aqui em São Paulo uma versão desse quadro na estação do metrô Marechal Deodoro. Uma versão desse quadro por um artista aqui paulistano que trouxe aí uma referência a esse que é considerado um dos símbolos da Revolução Francesa, que abriu caminho, o iluminismo, a Revolução, abriu caminho para que o Espiritismo pudesse aparecer na França. Nunca que o Espiritismo poderia aparecer na França num cenário que foi aquele de Luís XVI. Era necessário a renovação, era necessário que um ventilador, um tufão passasse pela França, acabando com o sistema feudal de vez e introduzindo a França na modernidade. Afonso, tem algumas perguntas que nós vamos fazer para você agora e a gente queria pedir para você, assim, se pudesse responder o mais rápido possível, não sem conclusão, claro, mas porque para a gente conseguir fazer todas, tá bom? Carlinho, combinado. Vamos lá? O Valdeci Braulio, o Afonso, pergunta: Chico Xavier fala no programa de rádio de Herculano Pires, em 1972, que reencarnaram no Brasil cerca de 15 a 20 milhões de espíritos que viveram na França na época de Kardec. O que você acha disso? Eu acho, mas é bom, porque, veja só, a Europa falida, sangue derramado, a Europa combalida, não tinha mais espaço para renovação. E esses espíritos são mandados para o Brasil. Provavelmente, entre nós, eu citei aqui o caso do Camille Desmoulin, o de Luciano dos Anjos, que é um dos integrantes desta pleia de espíritos que vieram da França, estudado pelo nosso querido Hermínio Miranda. Milhões estão aqui, mas não só da França, viu, o querido, mas de toda a Europa, porque foram degredados para o Brasil, para recomeçar aqui, para ver se aprendeu alguma coisa, porque só fez besteira na Europa e parece que continuam fazendo besteira, aliás, continuamos, vamos assumindo aqui, fazendo besteiras no Brasil de hoje. Legal. O Ari Rangel... Carlinhos, espera só. O Piero, ele tinha feito uma afirmação aqui, só para o Afonso comentar. Ele diz assim, o Piero Maia, ele diz assim: iluminismo trouxe luz para a Revolução Francesa e abriu portas para o surgimento do Espiritismo. Ele está afirmando, mas você pode comentar? Acabei de falar isso. Uhum. Acabei de dizer que o iluminismo abriu espaço para a renovação da França, não só da França, mas da humanidade. E por que na França? Porque a França era o berço da civilização até então. Tudo acontecia na França, ciência, política, filosofia. Os luminares do mundo maior reencarnavam na França. Então, a França foi o berço da civilização até um certo ponto. Claro que eu não estou falando da França de hoje, que não tem nada a ver com essa França a qual nós estamos nos referindo. Mas o Iluminismo abriu as portas para a Revolução Francesa, a Revolução Francesa abriu as portas para a renovação, que permitiu entre nós a implantação do Espiritismo. A falência de Napoleão Bonaparte mostra que não existe um determinismo na história. Vocês perceberam isso? Que a gente tem que colocar a cabeça para pensar. Fé raciocinada. Napoleão tinha a faca e o queijo na mão. O que, que ele fez? Com a faca ele apunhalou quem estava ao redor dele e comeu todo o queijo. Colocou a coroa na cabeça e se declarou imperador da França. Ele cuspiu no prato que comeu. Ele traiu os ideais da liberdade, da igualdade e da fraternidade. O que aconteceu com ele? Foi degradado e morreu envenenado aos poucos pelos ingleses na ilha de Elba, condenado ao perpétuo exílio. O Ari está colocando aqui, a pergunta é bem parecida com essa dessa afirmação do Piero, mas ele coloca assim: só foi possível então o surgimento do Espiritismo por causa da Revolução Francesa? Se não tivesse sido Revolução, será que não teria surgido o Espiritismo? Ah, isso aí é uma elucubração que não cabe aqui nesse instante, uhum, perder tempo com ela. Vamos para frente, tem tanta coisa importante para falar. Aproveito o gancho para dizer o seguinte: eu vejo muitos espíritas que não estudam, que são papagaio de pirata, repete aquilo que ouviu falar: ah, Jesus está no comando, Jesus está no comando, Jesus está no comando do mundo. Jesus não está no comando, gente. Nós estamos no comando. Napoleão estava no comando e ele falhou, e ele, apesar de todas as atribuições espirituais, ele pisou na bola. Jesus inspira os homens e intervém quando o Pai Celestial assim o permite. Agora, a Terra, o planeta onde nós nos encontramos, de expiação e provas, é mundo nosso. Nós aqui estamos no comando. E se nós estamos fazendo coisas erradas, nós vamos pagar por isso um dia, porque existe a lei da ação e de reação. O bem que eu fizer voltará para mim. Agora, se eu mandei decapitar, se eu mandei aterrorizar o povo francês, se eu explorei, eu vou ser explorado, vou ser aterrorizado e vou ser decapitado. De alguma forma, é para pagar o resgate que eu mesmo me atribuí. Então, planeta Terra, mundo de expiação e provas, é o nosso mundo. Jesus Cristo, diante de Pilatos, ele disse: meu mundo não é aqui, este não é o meu reino, este não é o meu reino. Meu reino é o reino dos céus. Só agora, elucubrando em cima do que você está falando aí, quando Jesus falou isso, ele não estava falando em sentido temporal também? Ele não estava falando que naquela época o mundo não era dele ainda, mas um dia vai ser? Isso aí ele disse, um dia será, a nova Jerusalém. É porque a gente só fica achando que só vale o céu também. E, na realidade, eu acho que o universo faz parte de tudo isso. E um dia a Terra vai ser de Jesus também. Ele vai ser o rei daqui, né? Esse aí A gente precisa entender, a gente precisa se desligar um pouquinho dessa adoração a Jesus. O que vai acontecer com a Terra é que ela vai receber o galardão de mundo de regeneração. Aquele mundo prometido por Jesus, conforme está no Apocalipse, último livro do Novo Testamento, a Nova Jerusalém. Isso é um sentido alegórico, uma forma assim empírica de falar. É para se referir ao mundo novo que vai acontecer na Terra. Mas isso já foi exaustivamente debatido, acredito, aqui nesse programa, mundo de regeneração. Então, quanto a isso, não há dúvidas. Mas para chegar no mundo de regeneração, ainda tem muito chão, viu, gente? E isso está muito bem explicadinho num livro pouco lido, pouco estudado, ignorado pela maioria dos espíritas, que são espíritos encarnados, que chama-se A Gênese, de Allan Kardec. Recomendo a leitura do livro A Gênese, o último capítulo, Os Tempos São Chegados. A gente fica perdendo tempo com romances que repetem a mesma coisa, supostamente psicografados, supostamente de autoria de autores espirituais medíocres, que não têm trama, não sabem escrever, quando a gente poderia reservar esse nosso tempo disponível à leitura de obras que efetivamente ajudam a gente a pensar e entender o nosso papel nesse momento histórico que nós estamos atravessando. Luiz Carlos Forcato fez uma pergunta, o Afonso. Depois de toda essa exposição sobre a França, o que levou a espiritualidade a escolher a França como berço do espiritismo? Primeiro, espiritualidade não se aplica, viu, gente? A gente precisa começar a falar direitinho. Espiritualidade é a consciência do que é espiritual. Vamos dizer assim, o nosso amigo Jorge Reis é um amigo de muita espiritualidade. O que significa isso? Que pela música, pela literatura, ele passa a consciência que ele tem do que é espiritual. Ele acredita em Deus, acredita na eternidade do espírito. Então, ele tem a espiritualidade e domina o seu coração. Espiritualidade não é sinônimo de espíritos benfeitores ou de mundo espiritual. Agora, eu acredito que os espíritos estão por toda a parte nos inspirando no bem a fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Eu concordo com o Forcato quando ele fala de espiritualidade, embora o sentido que você esteja colocando é isso aí. Porque quando a gente pega Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, a gente vê toda a organização, tudo que Jesus fez, quem ele convocou, toda a espiritualidade que ele convocou, ou melhor, os espíritos que ele convocou, para dar seguimento em tudo isso. Então, para mim, dá para entender claramente, embora a colocação que você está fazendo seja exatamente do que é realmente espiritualidade, mas é um uso comum que a gente tem quando a gente fala que a espiritualidade está organizando, que a espiritualidade está fazendo alguma coisa, o que a espiritualidade está desejando, né? Então, eu entendo muito bem essa do Forcato. Tem mais uma? Não, estava aqui, o Ari Rangel está dizendo assim, nossa, minha pergunta foi esta, kkk, e nem fiz elucubração, por favor. Legal. Eu acredito assim, nós estamos aqui entre amigos e a gente não pode faltar com a verdade. Aquele cara que passa a mão na cabeça da gente, concorda com tudo que a gente fala, não é nosso amigo. Às vezes é melhor o inimigo que fala aquilo que é verdade e nos corrige. Alguém me disse assim, o Chico falava assim, o fulano falava assim. Gente, nós não temos que repetir aquilo que nós ouvimos. Nós temos que repensar tudo que está ao nosso alcance. Olha, a postura do Espiritismo diante da vida é a fé raciocinada. Olha, Jorge, toma essa vitamina que vai te fazer bem. Aí o Jorge vai tomar? Não, ele vai dizer assim, espera um pouquinho. Que vitamina é essa? O que ela contém? Qual a indicação? É aprovada pela Anvisa, etc, etc e tal. Isso é fé raciocinada. Então, é essa fé raciocinada que me movimenta, que me move. É questionar tudo. Certeza só da dúvida. E eu queria colocar, que é um assunto para um próximo programa, talvez, certas obras, certos livros que foram modificados e que, no seu conteúdo, integralmente, não refletem o pensamento do espírito que foi psicografado. Mas isso é assunto para uma próxima oportunidade. Mas é importante, é super importante. E essa mesma doutrina que fala da fé raciocinada vem nos colocar Jesus como modelo e guia e espírito mais perfeito que a gente tem na humanidade, né? E a mesma que diz que ele é, sim, o governador aí que está entre nós, né? Ou seja, nós não somos donos da verdade, mas a doutrina vem nos ensinar isso também, né? Além da fé raciocinada, né? Isso que é importante a gente ter em vista também, né? Se a gente pega Emmanuel também, a gente vê aí a questão de Jesus estar presente, inclusive, na constituição do mundo, né? Então, ele não só é o governador atualmente, como ele construiu este mundo, né, onde estão pisando, né? Então, ele deixa a gente evoluir, errar, como Napoleão, né? Então, acho que o Caminho da Luz, ele coloca Napoleão também como uma das reencarnações de Júlio César, que também veio com a missão de unir os povos pela língua latina e também caiu, né? Então, a gente vê que nós somos ainda suscetíveis a quedas, né, Afonso? A erros, né? Bem colocado. Todos, viu? Nós. Bem colocado. Então, isso aí se explica pelo livre-arbítrio. Eu estou aqui no programa porque eu recebi um convite muito gentil de amigos queridos, a quem eu admiro pela militância no Espiritismo, e eu estou aqui não por camisa de força, não estou amarrado, pela minha própria vontade. Napoleão, naquele momento, seguiu a cabeça dele. Ele passou pela cabeça dele. E por que eu vou ser cônsul da França? Eu quero ser imperador, eu quero mandar. Num determinado momento, isso é realidade. Chegaram para Napoleão os assessores, os ministros, quando ele queria dar o golpe e se transformar em imperador, ele disse assim, disseram para ele, Napoleão, com todo respeito, eu coloco com as minhas palavras, com todo respeito, com toda autoridade que vem de você, Napoleão, a França não vai aceitar você como imperador, porque nós estamos retroagir. Então, ele estava sendo alertado de que não deveria dar o golpe de Estado, não deveria ser imperador. E disseram para ele, a França não vai aceitar. Ele olhou bem para o ministro e disse, a França? A França, c'est moi! Ou seja, a França sou eu. Então, ele foi atacado de uma megalomania. Ele achava que ele era a palavra da França. O mesmo que tinha acontecido com Robespierre. Lembram-se? O causador do terror na Revolução Francesa, conforme a gente descreveu. O livre-arbítrio é o seguinte, eu faço o que eu quero, porém eu vou colher o que eu não quero. Rodrigo, vamos... Tem pergunta aí não, né, Carinho? Só lembrando aqui, pessoal, ainda dá para ligar para conseguir do Maurício no WhatsApp. O convite do Bingo, beneficente lá da farmácia comunitária. Será que dia mesmo, Rui? O Bingo, domingo que vem, dia 21, às 14 horas, aqui na APVE. Né? Então, nós temos aqui, é só vocês ligarem aqui para a gente, 3921-3009. 3921-3009. E quem ligar vai participar do sorteio para ganhar um convite para participar do Bingo. Né? Pode ligar, dá tempo de ligar ainda, nós já vamos sortear daqui a pouquinho. Hein? Mas, Jorge, eu só tenho que explicar para o pessoal que a farmácia comunitária ela funciona há 43 anos, doando medicamento de graça para a população joseense. E o Bingo é justamente para que nós possamos cumprir as nossas obrigações financeiras, porque a gente gasta muito ali na farmácia. Então, nós fazemos o Bingo justamente para arrecadar fundos para levar a farmácia avante, porque tem são mais de 300 pessoas por dia que vêm pegar medicamento na farmácia comunitária. Cris, nós estamos muito em cima. Vamos para o momento de Chigavale? No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. O nosso momento Gigavale hoje é reforma social e depois a gente pede para o Afonso fazer um pequeno comentário sobre essa mensagem. Reforma social. Certo dia, um jornalista recebeu a incumbência de escrever um artigo sobre como resolver os problemas do mundo. Teria que falar sobre as possibilidades de se estabelecer a paz mundial, de cessarem as guerras, enfim, sobre a união entre os povos. No final do dia, adentrou o lar, brincou um pouco com os filhos e se dirigiu à máquina para datilografar seu artigo. Por várias vezes, fora interrompido pelas crianças, que desejavam um pouco mais da sua atenção. Para resolver a situação, sem prejuízos para ambas as partes, decidiu dar algo com que seus filhos pudessem se distrair enquanto ele trabalhava. O acordo foi feito. O jornalista entregou um quebra-cabeça às crianças e lhe disse que assim que elas terminassem de montá-lo, brincaria com elas. É claro que o que ele queria

oferecimento da W Festas e Embalagens, vamos para os aniversariantes do dia. Lá da Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos dia 16, Henrique Vieira. No dia 17, a Patrícia Freitas e no dia 18, Maria Margarete Diniz. Aqui nós temos dia... Será que eu estou no mês certo aqui? Julho mesmo, né? É. Ontem, já tinha falado, ontem quem fez aniversário foi minha filha Mariana. Fez aniversário ontem. Dia 18, quem faz aniversário é o nosso irmão Fábio Dionise, lá de Ribeirão Prises, do Recanto de Luz e Irmã Sheila. Dia 19, quem faz aniversário é o João Miguel, meu neto mais novo. É o meu neto mais novo preferido, né? Já tem meia dúzia, mas o mais novo preferido é ele. Faz aniversário dia 19, sexta-feira que vem, né? E tudo bem, é isso aqui que a gente tem aqui. Tem alguém, Rodrigo? Aqui não, não sei se a Cris tem ali. Vamos para a dica. Para o sorteio? Sorteios. Sorteio. Jorge. Espera aí que o... Espera aí, Afonso, só um minuto. Você vai ter que baixar, para escutar o Afonso, você vai ter que baixar o... Não é o PC, porque se você baixar o PC a gente não escuta ele. Volta para o seu Estela. Volta para o seu Estela. Acho que o Afonso deve estar querendo falar do aniversário pode de alguém. Pode falar, Afonso. Aí eu aumento o PC. Eu queria dizer o seguinte, o programa de hoje está ótimo, não é porque eu estou aqui não, porque o tema é importante e a presença de vocês, daqueles que nos acompanham, é atuante. Mas faltou uma coisa aqui no programa, Jorge, Rui, Cris, Rodrigo, faltou o mais importante. O quê? Faltou a Marselhesa. Faltou a Marselha. Então a gente já põe a Marselha. O hino da Revolução Francesa, para quem não sabe. Nos enfants la patrie. O Jorge é que canta, eu aqui não canto nem. E é engraçado que o Chico fala que muitos brasileiros sabem a Marselha, né? Marselhesa, né? E não sabe a história, por exemplo, como é que é o Marquês de Pombal, né? Então, como mostra, como uma das referências que muitos brasileiros aí encarnados vieram da França, né? Pois é, bem falado, Rodrigo. Muito bem lembrado. Mas vamos para o sorteio e depois a gente volta e continua com o bate-papo. Pode ser, Afonso? Vamos lá. Claro. Então, a gente tem aqui, né, quem participou, ligou para a gente... E quem ganhou o livro, né? Foi o Reinaldo Sutério. Reinaldo Sutério ganhou o livro. E do bingo foi. Ó, não foi marmelada, tá? Ligou e ganhou. Ó, Mariângela Pintos. E a Mira e Yui, que ganharam o bingo, né? Que foram dois bingos, né? As únicas duas que ligaram querendo o bingo, né? Dizendo, quero o bingo. Ganharam aí o convite para participar lá do bingo beneficente, lá da farmácia comunitária Bezerra de Menezes, do Petit, né? Farmácia que o Petit aí coloca. Então é isso. Vamos para a hora da dica. Eu só pediria para me procurar lá no dia, porque eu estarei com o convite na mão. Perfeito. Hora da dica. Afonso, a gente queria que você desse uma dica aí de um livro, de um filme, alguma coisa que pudesse aclarear mais aí essas informações que você passou para todos nós hoje. Posso recomendar esse livro aqui? Com certeza. A Revolução Francesa, de Georges Lefebvre, que é o maior historiador moderno da Revolução Francesa. Revolução é um livrão. Olha a espessura do livro. É um livrão. Só que ele contém em todos os detalhes a Revolução Francesa, antes, durante e após a Revolução, claro, do ponto de vista da documentação histórica. É, literatura espírita, eu vou recomendar A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, que é a história da civilização, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E eu vou recomendar também, olha, três livrões aí para você ler a propósito da Revolução Francesa, literatura agradável e informativa. Eu vou recomendar Eu Sou Camille Desmoulins, de Hermínio Miranda e Luciano dos Anjos, sobre a reencarnação de franceses no Brasil. Quem sabe aqui nessa nossa reunião do Vivência Espírita nós tenhamos algum francês reencarnado que ajudou a fazer bobagem lá na França e está reencarnado agora no Brasil para corrigir os erros que cometeu. Repete, por favor, o livro do Hermínio. Eu Sou Camille Desmoulins. Eu Sou Camille Desmoulins, de Hermínio Miranda e Luciano dos Anjos. Na verdade, é uma terapia de vidas passadas, é uma descoberta de Luciano dos Anjos, é uma história muito bonita, verdadeira, autêntica, verídica, que traz a chancela de Hermínio Miranda, grande estudioso da reencarnação, cientista da reencarnação. Obrigado, Afonso. Afonso, então aproveitando esse gancho aí que você falou agora, o Luiz Henrique, lá de Maceió, ele está perguntando, como nós estamos aí falando sobre esse nascimento de milhares de espíritas que viviam na França e vieram reencarnar aqui no Brasil, o que seriam, qual a missão desses espíritos para encarnarem aqui no Brasil? Será que tem uma missão para eles? Tem a missão de resgatar as bobagens que fizeram na Europa. É essa a missão. Resgatar, trabalhar para o autoaperfeiçoamento. Aquilo que foi falado aqui, seguir Jesus como seu modelo e guia. Não adorar Jesus, porque muitos espíritas confundem seguir Jesus com adorar Jesus. Então fica aquelas reuniões espíritas de adoração a Jesus, adoração a Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Reuniões que não são reuniões espíritas, elas se assemelham mais a atos litúrgicos da igreja dogmática. Então nós temos que seguir a Jesus, seguir o seu exemplo, o seu modelo. Ele nos deixou uma cartilha fabulosa, que é a maior riqueza que Deus colocou em nossas mãos: o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas olha só, talvez o Luiz Henrique tenha perguntado aqui também essa missão no sentido de, por exemplo, se foi na França que foi codificado o Espiritismo, e na França o Espiritismo, depois de Kardec, a gente vê o buraco que ele foi, né? E o que acontece? O Brasil, ele vem como aquele que veio trazer o Espiritismo. Afinal de contas, hoje nós somos a maior pátria espírita do mundo. Então, será que esses espíritos não são muitos espíritos espíritas que vieram aqui cumprir exatamente esse objetivo do Espírito da Verdade, esse objetivo de levar o Espiritismo para frente? Olha, um espírito de grandeza, nesse sentido de trazer o Espiritismo para o Brasil, é Francisco Cândido Xavier. O Chico está sendo esquecido e está caindo na adoração a Chico Xavier. Vocês perceberam que está cheio de gente que não tem mais assunto para falar e que está pela internet dizendo assim: olha, o Chico falou para mim, o Chico falou isso, o Chico falou para mim aquilo, e ficam aí ocupando o espaço útil das mídias sociais para trazer esses recados. Tenho certeza absoluta que o Espiritismo no Brasil e no mundo não seria a mesma coisa que é hoje sem o trabalho de Francisco Cândido Xavier, trabalho mediúnico, orientado pelo Espírito Emmanuel, que é autor desse livro que eu acabei de citar, A Caminho da Luz, que é a história da humanidade. Sem dúvida que nós temos no Brasil a pátria do Evangelho, onde há um clima espiritual pela própria formação. E nós não podemos deixar de entender que hoje, quase que a maioria da nossa população brasileira é formada por nossos irmãos oriundos da África. São descendentes, são afrodescendentes. Então, há um caldeamento de religiões, de religiosos no Brasil, que favorece a crença num Deus único e verdadeiro, na crença da lei de ação e reação, no desenvolvimento da nossa espiritualidade, da consciência daquilo que é eterno e perene, que é o Espírito Eterno. Então, eu acredito que, sem dúvida, que vieram da França, como vieram de outros lugares, como vieram da África, como vieram da Ásia, como estão chegando de todas as partes, espíritos que são, assim, espiritualistas e que trazem uma bagagem espiritual e que ajudam a consolidar o espiritismo entre nós. O Maurício também havia feito uma pergunta, Afonso, que eu vou transcrever para você aqui. Sobre o tema, Kardec tratou da falha da aplicação do conceito pela Revolução Francesa. Está em obras póstumas. Vejo a falha da aplicação desse conceito se repetir e se aprofundar nos dias atuais pelas correntes ideológicas que repetem liberdade, fraternidade e igualdade e fraternidade como mantra. Como Kardec indica a aplicação correta do conceito de liberdade, igualdade e fraternidade, como o Espiritismo pode ajudar a sociedade a praticar esse lema de forma verdadeira, podemos levar nossos princípios com as lentes do Espiritismo através da política? Resumo da ópera. Resumo da ópera. Palavras de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Se nós seguíssemos à risca essa recomendação de Jesus, nós seríamos excelentes homens públicos, seríamos excelentes políticos, seríamos excelentes professores, seríamos excelentes vendedores, seríamos excelentes sapateiros, escritores, eletricistas e encanadores. Mas o que acontece é que cada um, movido pelo egoísmo, que é o mal dentro de nós, movidos pelo egoísmo, a gente puxa sempre a sardinha para o nosso lado. O espírito, ou melhor, Leon Denis encarnado, Leon Denis, o grande filósofo, escritor, pesquisador espírita, que estava preparado para assumir o lugar de Allan Kardec, caso Allan Kardec, por qualquer motivo, não pudesse levar adiante a codificação, ele perguntou aos espíritos qual seria a melhor forma de governo na Terra. Os espíritos disseram, referiram-se às várias ideologias e disseram que, no geral, as ideologias em geral, as doutrinas políticas em geral, elas trazem grandes benefícios, grandes benesses para os homens. Agora, quem estraga tudo, quem prejudica tudo, quem não coloca em execução aquilo que é verdadeiro e honesto, é o homem. Ou seja, somos nós, porque ainda somos imperfeitos e somos guiados pelos interesses pessoais. Então, no momento em que a gente se aperfeiçoar, se melhorar, nós estaremos fazendo um mundo melhor. E isso já está acontecendo. O Espírito Emmanuel, pouco antes de se desligar de Francisco Cândido Xavier, para os seus preparativos reencarnatórios, isso que eu estou dizendo não é o que Chico me falou, não. É o que está de domínio público. Emmanuel disse que uma pléiade de espíritos, milhares de espíritos de luz estão se derramando sobre a Terra para reencarnar e ajudar a fazer o mundo melhor, o mundo de regeneração que já está chegando por aí. Até o ano de 2057, segundo o espírito Emmanuel, o bicho vai pegar, mais ou menos. Nenhum espírito pode garantir uma data correta. Mas mais ou menos até essa época, as coisas vão piorar, vão ficar de uma maneira bastante difíceis para a humanidade. Mas, a partir dessa data, aos poucos, devagarinho, o mundo de regeneração poderá ser instalado na Terra e as coisas, aos poucos, vão melhorar até que a Terra esteja livre desses espíritos perversos, egoístas, tenebrosos, maliciosos, que hoje estão infiltrados na política, na ciência, na religião, no ensino, na medicina, por todo lugar. Afonso, segundo a história que a gente conhece desde antes de Jesus, sempre tiveram homens que assumiram o poder querendo colocar a democracia, mas no fim acabam se tornando ditadores. Nós temos aí o rei Davi, Salomão, todos eles vieram com certo princípio e depois se deturparam toda a sua história. Isso até hoje acontece, né? Porque nós temos alguns governantes aí que acham que são eternos e acham que vão dominar o mundo, e não é bem por aí, né? A história nos mostra que o poder é passageiro e que nós deveríamos aprender através da história. Muito bem colocado, Rui. O poder é transitório. O poder, a juventude do corpo, a riqueza, a posse de bens materiais, tudo isso é efêmero, é provisório. O que fica da gente são os bons pensamentos, as boas palavras e as boas ações. Como ficam também marcados em nossa alma os maus pensamentos, as más palavras e as más ações. Eu me recordo, se é que eu posso fazer esse comentário, há muitos anos atrás, amigos chegados aqui em São Paulo, quiseram me facilitar o trabalho, a competição numa eleição para vereador. Amigos, isso há mais de 30 anos atrás, ainda na juventude. Não, Afonso, você tem condição, você conhece, e etc. e tal. Me facilitaram condições materiais, me abriram muitas portas para que eu me candidatasse a vereador. Eu me entusiasmei, eu já me vi ali, exercendo o mandato, eu já me vi, né, me investido do mandato do vereador da grande cidade de São Paulo, a cosmópolis da América do Sul. Só que, de repente, não mais que de repente, toda aquela situação que havia sido formada para favorecer essa possível candidatura, de repente se desvaneceu. É como se tudo saísse de cena e voltasse a estaca zero. Eu fiquei aparentemente surpreso e, ao mesmo tempo, indignado. Eu disse, mas como? Estava tudo aberto, os caminhos estavam abertos e, de repente, foram fechados? Bom, a explicação. Numa reunião mediúnica, espírito benfeitor manifestou-se por intermédio de outro médium que desconhecia os bastidores desta minha possível candidatura, porque a coisa estava no âmbito dos amigos, estava no âmbito muito particular. Espírito benfeitor manifestou-se pela psicofonia, pela mediunidade de viva voz, e me disse, Afonso, a candidatura não deu, e me recordo assim mais ou menos as palavras, a candidatura sua não se consolidou por misericórdia de Deus, por intervenção de espíritos benfeitores que impediram que você alcançasse a condição de vereador, uma prova muito difícil, uma prova de grande alcance e que, eventualmente, poderia conduzir a você a sérios erros e também a comprometimentos espirituais que poderiam ser evitados. Portanto, a sua missão não é na vereança, sua missão é na casa espírita, ajudando a fazer pessoas melhores. Então, essa foi a minha decepção na juventude política, que se explicou por uma intervenção de espíritos benfeitores que impediram que eu abraçasse aí uma vereança que poderia me trazer prejuízos morais, os quais foram evitados por intervenção de espíritos benfeitores. Bacana. Então, nós estamos chegando aqui no finalzinho. Nós temos a imagem aí da inteligência artificial. Né? Tá aí, gerada, Rodrigo. Tá aí atrás, ó. E vocês podem ver já aí gerada, né? A inteligência artificial aqui que gerou, né? Tá mostrando aí Jesus. E eu não referenciei nada a França. Olha as cores da manta dele, né? Parece as cores da bandeira da França, né? Segurando aí o Brasil aí, como quem sabe um dia, né? Como pátria do Evangelho, né? Então tá aí no nosso Instagram. Então entra aí no nosso Instagram, Vivência Espírita tudo junto, sem acento, tá? Para curtir a imagem que já está disponível aí para vocês irem lá e acessar e ver com qualidade aí no nosso Instagram do Vivência. Então a gente vai encerrando o nosso programa. Daqui a pouco, Afonso, a gente passa para suas conclusões finais, né? Mas a gente vai encerrando aqui agradecendo a participação de todos, né? Muitas pessoas aqui falando sobre a aula de história que foi colocada aqui hoje para a gente, com Afonso. Muito obrigado mais uma vez, que sempre está aqui conosco, né? E muito obrigado pela participação de todos vocês aí pelo Brasil, né? Ajudando a gente aqui a realizar o programa Vivência Espírita. Vamos encerrar nosso programa com a mensagem do livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. E a mensagem é a mensagem do dia 14 de julho, que é hoje, que diz assim: felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade, compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação. Não repararam nas pedras e nos áculeos do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Emmanuel, capítulo 11, mensagem aos médios. Rui, semana que vem, quem nós teremos aqui? Nós teremos o Oswaldo Barbosa falando sobre as dificuldades com a mediunidade. E eu quero aproveitar, viu, Jorge, nesse momento, agradecer a todos que estiveram com a gente lá na Câmara Municipal, agradecendo também pelo título de cidadão joseense, porque eu já me considerava joseense há muito tempo, né? Porque eu adoro essa cidade, amo essa cidade, e aqui eu pretendo desencarnar. Então, agradeço demais, e eu tenho que contestar o Afonso, porque não é através da política que nós vamos resolver os nossos problemas. Nós podemos fazer um monte de coisas sem precisar da política, né? Então, só cabe a nós arregaçar as mangas e trabalhar. Porque eu, por exemplo, sou há 30 anos, trabalho na Câmara Municipal, e vou dizer uma coisa para vocês: nunca usei o cargo político para resolver alguma coisa. Nós sempre resolvemos, né, Jorge? Eu, você, o Rodrigo, o Carlinho, sempre foi trabalhando e fazendo bem para os outros. Porque por isso nós temos uma farmácia comunitária que procura fazer o bem sem fazer política e sem se preocupar com a política. Nós fazemos o bem para o bem, porque esse é os ensinamentos de Jesus, é o ensinamento da nossa doutrina, fazer o bem sem ver a quem. Exatamente. Um bom dia a todos e obrigado àqueles que estiveram conosco, nos prestigiando lá no, na sexta-feira, que foi maravilhosa, muito emocionante, e que eu fiquei muito contente em ser, de fato e de direito, um cidadão joseense. Cris? Vamos para o Rodrigo primeiro. Então, agradeço aí a participação de todos os ouvintes, né? Obrigado, né? Ontem eu não pude estar lá, Rui, mas meu coração estava lá, eu estava no voo durante. A gente agradeço a TV Câmara, né? E o Petit, principalmente o vereador Petit, por ter conseguido a autorização deles para a gente retransmitir aqui no nosso canal a solenidade, né? Eu fiquei muito feliz da gente estar podendo e mais feliz ainda de ter a sua amizade, Rui. Eu acho que eu aprendo aqui todo dia, né? Não pude dar meu depoimento lá, mas quero dar agora o testemunho. Eu queria que você tivesse lá, né? Meu testemunho que eu aprendo todo dia, todo domingo aqui eu aprendo um pouquinho, né? E tenho, acho que, a sorte de estar aqui todo domingo ao teu lado e aprendendo muito todos esses anos, né? Eu comecei aqui em 2013, né? São 10 anos aí aprendendo muito mais do que qualquer escola de aprendiz, muito mais do que qualquer curso de médium. Eu acho que o que eu recebo aqui, eu não mereço perto de todo o ensinamento que o senhor transmite para a gente aqui, Rui. Então, acho que é mais que merecido esse título, né? A gente lembra Chico Xavier nesse momento, porque sempre fazia questão de receber os títulos de cidadão, né? Não por uma questão de vaidade, que a gente tem certeza que nem ele, nem você, Rui, tem essa questão de vaidade, mas sim por merecimento, né? Então, foi um momento de divulgação da doutrina espírita para quem precisa, né? Naquele momento que o Chico fazia isso, ele falava, ó, todo título de cidadão que eu recebo, eu considero como uma homenagem à doutrina espírita, ou eu, como é que fala, recomendo, não, esqueci a palavra, mas ele dedicava, né, aquele prêmio à doutrina espírita e doava o título para a cidade onde recebeu, né? Então eu acredito que faz jus ao mérito, né, no seu caso, por todo a contribuição que você fez pela cidade. Eu fico aqui com inveja, estou 38 anos aqui morando, nasci aqui e nunca vou receber esse título. Mas eu fico muito feliz de estar aqui ao seu lado, aprendendo sempre, e espero continuar por um bom tempo aí, Rui. E sexta-feira eu consegui conhecer uma série de coisas que eu praticava, mas desconhecia, né? Então vieram lá remexer no baú e olha que coisa bonita que é a gente seguir corretamente o que nos ensina a doutrina dos Espíritos. Verdade. E eu acho que a política precisa disso, né? A política precisa de mais pessoas como o senhor, né? Que dedica a vida pelo próximo, né? E não pelo poder. Sim. Né? Então, tem muita gente na política aí, como a gente viu o caso aqui, o exemplo de Napoleão, né? Que veio com uma missão, mas infelizmente distanciou da missão dada por Jesus, né? Pela espiritualidade, porque se a gente falar lá os discípulos de Jesus, Kardec, né? E lá nessa reunião mediúnica que teve lá, relatada pelo Humberto de Campos, irmão X, mostra o quanto as pessoas que estão lá no poder, que estão lá em frente e se desvirtuam por causa justamente das coisas do mundo, né? E o senhor estando lá tanto tempo e nunca se desvirtuou e sempre trabalhou pelo bem do próximo. Olha, eu entrei pobre e estou saindo pobre. E rico de espírito. E olha, de amizade, né? Muita amizade, muito carinho. Eu não sabia que tinha tanta gente que gostava de mim, que foram lá dar o seu testemunho, né? Obrigado por tudo. Cris? Mais uma vez, obrigada, pessoal, aqui pela oportunidade. E vamos falar um pouquinho do chat, né? 72 pessoas participaram, votaram aqui com a gente. A pergunta foi: a Revolução Francesa foi importante para o progresso da humanidade? 93% disseram que sim, 7% disseram que não. Então, muito obrigada a todos que participaram. E, mais uma vez, um grande abraço a todos. Agora a gente passa a palavra para o Afonso, fazer suas conclusões finais aí. Muito obrigado, Afonso, mais uma vez, por estar aqui conosco. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que são modestos, que são humildes. Como lição de casa, eu recomendo a leitura A República de Platão. A política é a arte de governar. O problema não é a política. A política tem uma conotação negativa no Brasil de hoje. O problema são os homens. Onde está o homem, ainda está a imperfeição. Errando, a gente aprende a não errar. Acertando, a gente aprende a corrigir os erros e substituir os erros pelos nossos acertos do dia a dia. Deus abençoe a todos aqueles que fazem este programa Vivência Espírita, meu amigo Jorge Reis, o nosso querido druida de São José dos Campos, o nosso querido Rui, a nossa Cris, o Rodrigo, sempre empenhado aí em fazer o melhor. Mas parece que não conseguiu a Marceleza. Fica para uma próxima oportunidade. Agradeço de coração e desejo uma boa semana a todos. Carlinhos, Você faz para a gente a prece de encerramento, por favor? Faço, sim. Obrigado, Afonso, pela companhia. Obrigado pela aula de história que tivemos hoje sobre a Revolução Francesa. Você, como sempre, é sempre didático naquilo que pratica. Muito obrigado. Agradeço ao Rui, ao convite, mas não pude comparecer na sexta-feira também. Mas, como o Rodrigo disse, é um exemplo de dignidade estar na política e não se corromper. Agradecemos a presença da família Vivenciana, agradecemos ao Tião, a Cris, ao Rodrigo, ao Jorge, ao Rui, a família Vivenciana que conosco esteve nesse domingo aprendendo conosco um pouco da história do mundo. E pedimos, Senhor Jesus, que neste domingo abençoado, em família, nós possamos compartilhar o amor do Cristo junto de cada um de nós. Senhor Jesus, como governador planetário que comanda esse país abençoado, esse planeta, que dá-nos a oportunidade de reparar as nossas faltas de vidas passadas, para nos reeducarmos e para também, Senhor, aprender os exemplos de Jesus, quando diz: ama o próximo como a ti mesmo, como eu vos amo. Que sejamos sempre ungidos e abençoados pelos teus ensinamentos, Senhor Jesus, e possamos receber a oportunidade de trabalhar a nossa reforma íntima, procurando galgar mais um degrauzinho na escala da infinita da espiritualidade, através dessa escadaria infinita. E possamos também, Senhor Jesus, recebemos o linimento e o bálsamo necessário para o alívio de nossas dores físicas e espirituais. Que possamos nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem, buscando amar ao próximo e fazer a caridade, que simplesmente nos dá a oportunidade de melhorarmos um pouco mais nessa caminhada abençoada do Cristo. Rui Barbosa, o presente que você recebeu na sexta-feira é um exemplo de gratidão do povo joseense, que sempre trará em seu coração a alegria de conviver conosco. Dizemos, Senhor, que Rui Barbosa é parente dos espíritos mais antigos e disse que vai ficar aqui desencarnar na cidade, mas vai demorar mais uns 70 anos ainda, trazendo-nos sempre o conhecimento que traz em seu coração e em sua fala, dando-nos sempre o exemplo de dignidade, de humildade e de carinho. Deus abençoe a todos, família Vivenciana, que tenhamos hoje em família o seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido, mas que tenha sempre um convidado em sua mesa, chamado Jesus Cristo. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não vai dar pra negar, pra esconder minha culpa. Enrola, acende, puxa e prende, passa e sente o veneno, cachimbo da paz, alucina e vicia, cachimbo da fuga. Não vejo paz pura e fria, ela seduzia. Drogas não, liberdade sim. Vou ser feliz e viver pra contar. Não vale a pena. Nas minhas veias percorre o amor. Nada mais uso, nenhum pito. We'll be right back.